Da cidade. No nosso mundo de sonhos, na era da internet, as nossas vozes se misturam no infinito, conquistando seu espaço. Rádio Sul Brasileira, AM, Grupo Pilão de Comunicações, ZYK266, 1320 kHz, primeiro lugar, no coração do povo.